Deserjum conhecer-te mais, viver a santidade e intimidade contigo. Sempre quero estar, tua glória contemplar por toda a eternidade. O único que quero adorar, o único que quero adorar, venho aos teus pés para entregar meu coração. O único que quero agradar, o único que quero agradar, pra sempre cantarei do teu amor. Amor que me resgatou, que me santidade, intimidade contigo. Sempre quero estar, tua glória contemplar por toda a eternidade. O único que quero adorar, o único que quero adorar, venho aos teus pés para entregar meu coração. O único que quero agradar, o único que quero agradar, pra sempre cantarei do teu amor. Temos liberdade.